Sombra eterna ou vai mudar? Água, fogo, terra e ar, gelo e vestido negro virou lembrança. Só restam olhos na esperança. Entre trevas e solidão lateja fraca a redenção.